Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Aí, DJ Tom, solta som. Vamos dançar, vamos dançar. Alô, Palácio. Você não vai acreditar. Você aqui do Homem do Alô, ele é a primeira dama, como é que é, garoto? Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não. Me deixou apaixonado. Tô bobo, tô caidão. E o compadre Paulinho hoje passeando. Recebeu o convite do Homem do Alô. E ele já tá na área. Quero me casar com você. Amor, amor. Só você me faz chorar. Amor, amor. Como é gostoso te amar. Amor, amor. Só você me faz chorar. Silvio, a sua voz é a voz de Deus. Você falou, tá falado. Alô, Pelo Azul! Não faz assim. Posso admitir que eu errei. Te dar amor foi tudo que eu sempre sonhei. Posso gritar: eu amo você. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá. Aí, maestro! É o Tupinambá. E aí? Será que vem dali? Pode ser o Rubi. Ou é o Jackson tocando por aí. Ou é o JC zoando longe daqui. Fernando da Cegonha é o homem da emoção. E aí, Fernando, ele tudo na comitiva. Já que ao lado. Quando é meia-noite, ouço o tropical. E o neguinho da Cobajú. O negão. O neguinho. E o trovão azul. Tem o brasiliano. E o nova dimensão. Tem o furacão negro. E o Itamaraty, rubro negro e Impala, tem também Top Som. sou ladrão. Eu sou ladrão. E aí, Henrique? Eu sou ladrão. DJ Henrique tá na área. Ele é patroa. Jaque do Doce Animal. Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração. E a requisitária? Pois minha felicidade é ficar atrás das grades, sem direito e sem perdão. E no teu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu já mato. Um abraço aí a galera de Barca Arena, o Jonathan, aí do Palio Doido, e o Denilson, o Ivan, e seu Jaime também, André. Minha paixão, toda a galera aqui da Carro. Meu coração, meu amor, minha prisão, meu amor, eu sou ladrão. Vingador aí, pantoja da perimetral. Macho velho, não deixa eu te tocar, não chega nem perto de mim. Macho quando você é assim, só malicinho pode te curtir. Macho credo, não deixa eu te tocar. E a galera do Flamengo lá de Barca Arena, já tem CD do Franginho, viu? Mas um dia vai mudar, mas credo, nem pensar. Eu vou até me divertir, te levar pra passear, talvez transar. Mas credo, mas quando? Exuberância, direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Isso é Palácio dos Mares, Dom Máximo! Dom Máximo. Eu te quero eternamente. E aí, Daílson? Vivo sem você. Está cansada de saber. Júlio Dabrões! É tão grande minha paixão. E parabéns aqui pra Simone, já tá rolando. O Silvio tá na frente, vai Silvio! Parabéns pra você! Não me canso de falar. Parabéns Simone! Eu te quero. Uou. Eu te quero. Baby, baby. Júlio. E aí, Rui? Santa Catarina, Rui! Hoje até sou capaz. Luxuosa. De deixar tudo. Brigar com o mundo. Baby, baby. Sonho com seu amor. Já já o baú de luxo! Ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto. E as meninas? As meninas do Lapinha dançando de calcinha. Ai. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete ou não? Diego Mesquita, como é que é, meu irmão? Vai ser boa. Alô, Flávia! Rola papo, é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamazul. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Tu tá desatualizado. Eu tava lá na cena do crime. Tupinambá, pop som e rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Pop som e rubi a tocar. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no Oleolá. As meninas do Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no locomotiva, agito no pompinho, artistas no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No rola papo é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamaçu. O brega rola todo no Brasil, de norte a sul, de norte a sul, de norte a sul. É DJ Tom tocando só as balas. Só as balas aqui no Palácio. Aí, DJ Tom, solta som. Meu parceiro DJ Fagner! Enfim, e aí, Fagner? Agora sou louco por ti. Máximo. As nuvens fiquei. Tom, tom. Seus tom, lábios tom, tom, tom. Enfim, me entreguei. Dá-lhe, Tom! Agora sou louco por ti. Arrepia. Voa, cai, volta, voa. Vai ver, meu amor. O experiente está na área, meu compadre. Meu grito de dor. Uma reunião, viu? Numa viagem. Vaga e volta, voa. Vai ver, meu. Nossa empresária Amélia está na área. Além do horizonte. Aí, Amélia! Um abraço para você. Grito de dor. O homem não resiste, uma linda mulher. E a nossa motora Beth. Logo estou louco por ti. Bora, Beth! E a Nanda também! Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Nossa música, o rádio ouvi tocar. Tom, tom, tom, tom. Rádio ouvi. E a nossa música? Nossa música. DJ Tom Máximo. E aí, Palácio? DJ Tom. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Meu amigo professor Furaolho, já aqui com a gente. Já já o nosso baú de luxo, viu, professor? DJ Comprido na área, meu irmão. E aí, Comprido? Eu adoro você. Só na mana, né, Comprido? Querida, aonde está você, minha querida? Oh, oh, oh, eu te amo. Eu adoro você. E vai virando, e vai virando, e vai virando, e vai virando, e vai virando, e vai virando. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. DJ Tom! Vem de muito longe, me deixa louca. DJ Tom Máximo. Meu americano me faz flutuar. You're all welcome to the show. Seu cabelo loiro, pele de seda. DJ Tom Máximo. Como foi gostoso eu te... E aí, meu americano? Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Querendo conquistar você, meu bem, mas eu não sei dançar. Se você gostou desse refrão, você pode me ensinar. Máximo. Eu estou querendo conquistar você, meu bem, mas eu não sei dançar. Se você gostou desse refrão, e aí, Jair? Me ensinar. Como é que é? É só dar um passinho pra lá e também dois passinhos pra cá. É um, é dois, que coisa genial. Dançar o drag é tão legal. É só dar um passinho pra lá e também dois passinhos pra cá. É um, é dois, que coisa genial. Dançar o drag é tão legal. O hino do maluquinho. E aí, Humberto? Nosso amigo Humberto, proprietário aí da Casa da Seresta, isso aqui com a gente. Alô, Humberto! E amigo Cabeça de Labirinto. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Pra ele. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. E aí? Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. tá na hora de eu chamar minha banda. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que saberia te amar, pra sempre amar. Você me perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Não deu valor em mim. Chamar minha banda. O Silvio, vou chamar minha banda. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar. E a Érica de Luxo. Olha o Érica. Alguém que vai me amar. Pílula Azul é você, o nome da emoção. Aí você vai saber. Perdeu? Minha banda aí ao lado do compadre Paulinho. O compadre Paulinho, na verdade, é o que vai tocar o tambor. Vamos lá! Agora a sua saudade é de luxo. Minha banda começou! Do Punk Som, a filha do Siqueirão também está aqui com a gente. Pois é. Essa aí é a banda, a nossa banda. Olha aí, o Tom vai entrar na flauta, escuta aí, ó. Tocava essa no Silva Filho, o som do meu coroa. Era uma dose de conhaque que ele tomava, viu, Silvio? Já está no salão. ainda cabe mais uma, né? Vou puxar o baú de luxo. Segunda-feira, a nossa carroça da saudade na Via Show, junto com a Kombi da Saudade, gente. Você não pode perder. Segunda-feira, é a Kombi e a carroça. Amigos locutores, contéstenme esta pregunta: ¿de dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? ¿Será de Tijuana? Yo no sé. ¿O de Mexicali? Yo no sé. ¿Será de Sonora? Yo no sé. ¿Será sinaloense? Yo no sé. ¿Será de Durango? Yo no sé. ¿O de San amigo Silvio, ele está aqui ao lado, disse: eu quero fazer o caqueado. Então, aniversário da imprensa Carroça da Saudade. Aguarde que vem muita novidade aí. Tom DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Rapaz, todo mundo sabe que como chega aquela sequência do baú de luxo. E tem que ser baú de luxo. E o nosso baú hoje começa assim, ó. And someone play the honky tonk guitar. Where all the lights will go out one by one. The people join the sun and the wind takes it away. Como é que é, papai? Minha amiga Nilda, sou na mania. Bora, Nilda! E o Ronald de Santarém. Os vaqueiros. O Fala do Marajó. Grande abração carinhoso do seu amigo Barriar Irmão. Cristiano, um abraço pra você aqui do Tom, viu, garoto? E a galera do Sal estão aqui ao lado! E aí, neguinho da Combaju, como é que é? Quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. DJ Tom. Y cuando pensativa yo sola estoy, baú de luxo, deliro por la falsía con que ha pagado tu amor. Deliro por la falsía con que ha pagado tu amor, meu amigo, testa a saudade, isso ali. Aí, testa! Já comecei no baú. Eu quisiera tenerte a mi lado todo el día. De mis ocultos amores, mi bien, yo te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callada y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callada y triste, llorar, llorar. Yo bien sé que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privas de tu mirada, mi alma sin ella no vivo. Voy a esconderme a una selva sola a llorar. Tal vez estando lejos mis sentimientos logre ocultar. Tal vez estando lejos mis sentimientos logre ocultar. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. E aí, papai? Now the time has come to say goodbye, but I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it. Close your eyes and let me go away. And believe me, I really tried to stay. Hoje eu me lembrei do meu cara, Dinossauros Clube. Quando eu tocava no vinil. Perdona-me, but I am sorry. I'm just a stranger who came from nowhere one rainy day. Perdona-me, but I am sorry. There is a rose in Spanish Harlem. Dum, a red rose dum, up in Spanish Harlem. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. It is the special one. It's never seen the sun. It only comes up when the moon is on the run and all the stars are green. E aí, como é que tá o nosso baú, Silvio? It's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and green. There is a rose in Spanish Harlem. O padre Paulinho já começou a piscar, viu? A red rose up in Spanish Harlem. Quando o cara começa a piscar, é porque ele tá no cio, viu? Aprenda isso daí. Lúcio Cedês, seu áudio quase que cai na breia. Anderson de Santarém e o mototáxi Valdeci está aqui com a gente, obrigado. Máximo. Kiss me tonight, heavenly lady. do Bola de Prata. Por Henrique. Olhos e viver altas emoções com a gata, não é verdade? Meu amigo Tarcísio, presta atenção. E aí, Cleomã? Coro com coro. We used to walk down the river. testa. Pelo que eu tô vendo, a música se chama Saudade, né? Aí, Piauí! Cara, é um abraço pra você, garoto! Aí, pelo azul! Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. Oh, that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick, because I love you. Oh, baú de luxo! Oh no, here I go again, falling in love again. E aí, Antônio? Love is like a dream. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Máximo. Vem, Marcelo Henrique. Daqui a pouquinho, aquela banada. Tá beleza? E no Tchau Mistrua, dia 16, cai na conta. Oi! Will you stand by me? Dá-lhe, Tom! Arrepia! 'Cause love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Whoa, whoa, whoa, whoa, oh, Diane. Vai dar uma quebrada aqui no baú de luxo a pedido aí de um parceiro meu, que na verdade Ele pediu uma canção aqui que tem muitas lembranças na vida dele. Então eu vou dar uma quebrada pra ele, viu? Isso aqui eu não faço pra qualquer um. Te liga. Oh, música, meu Deus do céu. Só porque você foi o primeiro divulgador da nossa luxuosa. Primeiro. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Pra você. E o que que é? É saudade de você, amor. É. E a Cleuma, já ao lado. É saudade de você, amor. É saudade de você. Dom, dom, dom, dom, dom, dom. A solidão vem machucar, o coração já quer parar, e você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade. Você, amor, é saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Por você estou cantando. De saudade de você, amor. De saudade de você. E o padre Paulinho tá aqui ao lado, revivendo altas emoções. De você, amor. Essa sequência aí ele lembra do seu antigo carro burro preto. É verdade. Samuel, Werlo, não te amestrua. Aproveita a noite ao lado dela. Esquece o passado. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você. O casal Ioiô, esquece o passado, viu? Esquece. Se em algum lugar você, nada de lembrar música e chorar depois. Por você, já já. De saudade de opa. Você, amor. De saudade de você. Aquela saudade, né? Meu amigo Baby, e tá distante hoje, né, Baby? Um abraço pra você, garoto! De saudade de toca logo, você. Toca logo! O que importa se alguém anda falando do nosso amor? O que importa se alguém não quer nos ver. Aniversário da Nilda e Ana, parabéns. Não importa se alguém acha que eu sou tão pobre, pobre. O que importa se alguém acha você tão nobre pra mim? O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem. E aí, professor? E vamos casar no ano que já vem. Já tem a Sara. O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. DJ Tom. O que importa se alguém acha que não valho nada, nada? O que importa se alguém acha que estás errada, errada? O que importa se alguém não quer ver nosso amor continuar? O que importa se alguém acha que tudo vai se acabar? Esse abraço aí é Bruna Santos. Hoje comemorando o seu aniversário aqui na carroça. Parabéns, ouviu, Bruna? Nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. DJ Angel e o André são aqui também recordando. Nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. Isso aqui é saudade, papai. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Ao visitar o Paraguai, me enamorei. E aí, hein? E um grande amor eu vi nascer dentro de mim. E aquela Índia? Por uma Índia paraguaia eu me apaixonei, e meu coração tão cheio de amor eu lhe entreguei. Sua voz com amor a cantar, lindas melodias. E aí, Rui? E a brisa seus cabelos a soprar. Seus lábios eu beijei, suas mãos eu apaguei, mas confesso que chorei na hora triste de dizer adeus. Índia, tua imagem só me dá saudade. E aí, Fábio de Clareô? Bora ver! Índia, cadê seus cabelos que eu quero apagar? Oh, Índia, deixa esta vida errada, traz sua boca molhada. Olha o baixinho, meu irmão. Vem só pra me beijar. Salamânia. Índia, pode vir, mexe o vinho. Hoje só me dá saudade, só me faz chorar. Índia, cadê seus cabelos que eu quero apagar? Oh, Índia, deixa esta vida errada, traz sua boca molhada e vem só pra me beijar. Nosso amigo Anselmo, um abraço. Ele e sua celebridade. Tamo aqui, rapaz. Anselmo e a Cris. Ela tá quase pra ir pra Santa Casa. O amigo Búfalo Negro, o homem do foguete. Sua voz sobe e cai. Búfalo Negro e a sua morena luxuosa. O comprido, pílula azul. Alô, Simone do Comércio! Seus lábios eu beijei, suas mãos. Quarta-feira é dia de promoção. Promoção no pílula azul. Mas confesso que chorei. Olá. Triste de dizer adeus. Vai! Índia, tua imagem só me dá saudade, só me faz chorar. Índia, cadê seus cabelos que eu quero apagar? Oh, Índia, deixa esta vida errada. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Só pra me beijar. Alô! Sara, onde é que você se esconde? Sara, vem as cartas. mas por que não responde? Aí, professor! Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. Rapaz, olha o velho aguarda que tá chorando. Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. Eu não sei se o problema disso aí, Brasil, é estourar a bolsa. Estourou, já era. O filho pode sair de 7 meses, mas o certo é 9. Sei que não há. Então de 7 até 9 que sinta, pode sair o moleque. Como eu. Pois é, já pensou? Eu só já sai em cima da carroça. Que não há ninguém na terra que sinta a sua falta como eu. Sara, eu sou seu melhor. Quis trazer você comigo, mas você não me quis acompanhar, e agora não sei onde me encontrar. Mas você não me quis acompanhar, e agora não sei onde me encontrar. Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? A Carroça da Saudade. Búfalo do Marajó. Orgulhosamente, Marajoara.